bem-vindos a mais um Primeiro Disparo. E no programa de hoje falaremos de duas séries mágicas. Mário. Oi, saudades, pessoas. Meus fãs, se acalma. Eu tenho uma coisa pra contar do Orion. Ele não grava, aí ele também não escuta. Falei com ele, Mário, vamos gravar o Primeiro Disparo. Aí ele vira pra mim e pergunta, o que é Primeiro Disparo? É pra você ver. Eu nem sabia que tava existindo. Esse é o sexto episódio já. É pra vocês verem como é que ele se mantém antenado, como é que a galera se mantém não, antenado no trabalho. No dia que tu falou que existia isso, eu fui lá e vi tudo, porra. Assim, eu posso falar que eu pulei os dois últimos porque não me interessavam nada. Olha aí, então você já não viu tudo. Então só tem cinco agora, então você já não viu tudo, mas beleza. Falaremos hoje sobre duas séries que estão na Netflix e duas séries que têm em comum a magia e as protagonistas mulheres. Com a caçadora mágica. A primeira série será um anime chamado Little Witch Academy e a segunda é a... Como é que é? Little Witch Academy, não é? Aqui tu falou Little, muito, muito estranho. Eu falei Little, eu falo quase em inglês, Little. Ah, desculpa, Belinda. Eu tinha aquela série também, o Leroy Stitch, essa, aquele era uma merda, cara. Puta que Leroy Stitch? Era, com o Stitch caiu no Havaí, ele caiu no Leroy? Japão. Leroy? É Leroy. Ah, não, Leroy, eu acho que é o filme do Leroy Stitch. Ah, esquece, enfim, whatever, não importa. E a segunda série que vamos falar é O Mundo Sombrio de Sabrina. Esse aqui é uma repaginada da série antiga que ficou boa, hein, cara? Fudida, repaginada fudida. Recados a gente dá no final. Mas enfim, cara, vamos montar nossas vassouras mágicas e vamos falar da nossa primeira série. Sobe a música. Witch Academy é um anime produzido pela Trigger e licenciado pela Netflix. Ele saiu mais ou menos um ano depois do término na TV japonesa. E o anime na Netflix ele é dividido em duas partes, mas quando saiu na TV japonesa é uma coisa só. Peraí, calma. O anime tem quantas temporadas então? Uma temporada não, que é dividida em duas partes? É uma temporada dividida em duas partes. A Netflix faz muito isso. É verdade, ela fez isso com o Nanatsu Taizai, né, que lançaram os ovos como se fosse uma temporada nova. O Gurren Lagann também é dividido em duas partes, mas você entende ali, né? Ah, beleza. Mas enfim, quem que é a escritora? A escritora é a... Cadê aqui? Michiru Shimada, que infelizmente faleceu. Faleceu e morreu. Cara, morreu tem muito tempo, não, né? Deixa eu ver aqui, ela morreu... Como é? Ela tinha só 22 anos, não, calma aí. Nossa, que isso! Tadinha. Calma aí, deixa eu ver. Isso é isso mesmo. O mangá, eu tô vendo aqui que o mangá é recente também, né, cara? Ah, não. O mangá é recente, mas a idade dela acho que não é isso, não. Ah, não. Ela tinha 58 anos, desculpa. Ah, tá, porra. 58. O mangá, ele é publicado em... Ele foi publicado em 19 de agosto de 2013, é recente. E a série, 2015, dois anos depois. Cara, a japonês, eles fazem os animes de tudo, né, cara? É foda. Assim, pelo que eu sei, o Little Witch Academia começou como um projeto de, tipo... Era futuros animadores. E eles fizeram um episódio que o pessoal gostou. Aí fizeram um Kickstarter pra fazer um filme de 55 minutos. Uhum. Aí depois, ambos saíram na Netflix. E depois saiu a série. Eu fiquei super animado quando saiu a série, porque eu vi o episódio e o filme, e eles são muito bons. O universo é muito legal. Só que teve mudanças, assim, mudanças do... sobre alguns personagens, o fundo deles. É tipo aquela série do South Park, né, cara? Que também era um projeto de faculdade antes de virar uma animação, antes de virar uma série e tal. Antes de vir chocar a sociedade. Caraca, eu vi o episódio, só, eu vi o episódio que o Satã morre e vai pro céu, cara. É muito... Ah, eu também vi isso, porra. Mas enfim, cara. É... Voltando para a série em si. E a enredo da série, do que se trata Little Witch Academy? É a história, é a saga da Aku, tá? Como o nome da personagem completa, é a Atsuko Kagari, que ela se chama Aku, e ela gosta muito de uma bruxa chamada a Silvia Chariot. E a Silvia Chariot inspirou ela a ser uma bruxa, sabe? Deu um sonho pra ela. É a história dela se tornando uma bruxa. Na escola de feiticeiros, É tipo Harry Potter de mulher. Não, é que a escola é a Luna Nova, que é uma escola feminina de magia. E é a escola onde a Charity estudou. Então ela quis ir pra lá porque, né, a escola onde a minha ídola estudou. Então, né, eu tenho grandes chances de ser igual a ela. Mas existem outras escolas porque tem bruxos homens. Mas o foco ali é só uma escola... Não é internato, é... É convento, não. Eu acho que é internato mesmo. É, pode falar... É que nem isso, Harry Potter tem dormitórios na escola. É uma escola integral. Que as alunas vão lá pra morar lá, né, cara? É, esse esquema de escola de magia, de qualquer coisa. Tu não volta pra casa, tu mora lá. Tu mora lá. É engraçado que quando você falou isso, eu achava que no começo da série, pelo menos, no primeiro episódio, a gente não é apresentado pra nenhum personagem masculino, né? Só tem mocidades femininas ali. Assim, o personagem masculino vai ter um mais pra frente que é tipo um par romântico, vamos botar assim, entre aspas, gigantes, pois você pode shippar com qualquer personagem da saga. Qualquer personagem que você diz, até as mulheres, ou...? Principalmente uma das personagens que eu vou citar, que é a Diana, mas ela não tem no primeiro episódio. Mas, sabe, deixa aberto, não tem... Deixa aberto, entendi. Então, falando do primeiro episódio, o primeiro episódio nos apresenta a Aku, né, como você disse, ela conhecendo todo esse universo de magia, ela tendo o primeiro contato dela com a feiticeira, pelo que parece no primeiro episódio. Isso, ela tá num show no Japão. Ela está num evento e ela tem o primeiro contato dela com essa feiticeira, e depois disso mostra que ela se inspirou, como o Mario disse, e ela parte para encontrar essa escola, que qual é o nome da escola mágica, você sabe? É Luna Nova. Então, ela vai para esse lugar, né? Luna Nova? Isso, que é na Escócia, Inglaterra... Acho que na Inglaterra. Reino Unido, Grã-Bretanha. E é isso, então. E no caminho, somos apresentados pelas duas personagens também coadjuvantes que irão fazer trio com a personagem principal, né? Uma que é a Lute Ions, que é uma... que parece ser a mais nerdinha dela, porque ela usa óculos, então ela automaticamente é a mais nerdinha. Ela com óculos é outro personagem. Sem óculos, digo. E tem a, em muitas aspas, a Beres da parada, que é a Susi Mambavaram, que é a garota... viciada em cogumelos, em veneno. Tipo, ela é como se fosse... Cara, eu vou falar isso, mas não é isso. Mas é tipo o Sasuke do anime, tá ligado? Que é a personagem mais centrada e séria. Não, ela não tá muito pro Sasuke, ela tá só pela escrutidão. Ela só escrutiza a Aku. Ah, tá, entendi. Ela usa a Aku de bode expiatório. Do bode expiatório, não, de cobaia. Isso mais pra frente. Né? E ela, e também temos a apresentação da primeira professora, né? Que é aquela menina de cabelo azul, ou não é a professora dela? É a professora da escola, a Úrsula. A professora Úrsula. E aí temos a trajetória dela indo pra essa escola, ela conhece essas três amigas dela, elas têm uma mini aventura, e ela acha um artefato mágico incrível que vai transformar ela na maga fodona que ela vai ser no futuro. Agora falando sobre o episódio em si, cara, dando nossa opinião sobre essa série maravilhosa, você que já assistiu ela toda, viu o filme, leu o mangá também não, né? Não, eu não fui atrás do mangá ainda. Se não me engano, na real eu fui, só que tinha poucos volumes e parecia uma coisa mais alternativa, sabe? Mas eu tenho que ir atrás, porque eu quero consumir muito. Tem até o jogo de Little Witch Academy. Tem um jogo que é uma parada meio que... ele alterna entre batalha, tipo, você anda limpando áreas e você fica andando pela escola conversando e tendo, sabe... tem uma parada de viagem no tempo. Você tem uma magia de viagem no tempo que você... né, faz aquela... é um sim simulator. Ah, entendi. Beleza, cara. Agora falando sobre animação... que... Olha, eu tenho um ponto pra ressaltar que eu gostei muito dessa série, que é a qualidade da animação, que eu achei muito boa, cara. É, a gente falou no cast passado, que você não tava, eu e o Nerdmaster conversamos sobre Megalobox, que tem a qualidade de imagem um pouco melhor que essa. Não, o Megalobox, eu vi um negócio que é interessante, que eles pegaram um anime, botaram lá no Full HD, uhum. E depois eles passaram pro SD, aí ficou aquela imagem cool. E essa imagem de SD, eles botaram em HD de novo e ficou nesse esquema meio anime antigo, sabe? É, meio diferentão e tal, é bem, bem maneiro. Mas já os traços desse aqui é bem diferente, cara. Eles são bem trabalhados, ele é bonito. É muito melhor do que qualquer um anime desses da temporada que lança semanal, que é mais corrida a parada, né? Tipo, sei lá, você pega um... Assim, é uma marca do estúdio dele, sabe? Todos os animes que são produzidos ali, eles têm uma qualidade visual. As pessoas falam de Darling, mas Darling não é da trilha. Ah, tá. Mas em compensação, cara, o que me deixou chateado foi que eu achei a trama, pelo menos nesse primeiro episódio, você disse pra mim que já bateu de milhões de vezes na tecla que vai melhorar. Você sempre tá falando, vai melhorar. Não, é que o primeiro episódio realmente é muito bobinho, sabe? É só introdução. É, então, é isso, eu achei. Até o nome do episódio é o ponto zero, o nome do primeiro episódio, né? É isso, então, eu achei ele meio bobo. Apesar de eu ter gostado da criatura mágica que apresenta nesse primeiro episódio, né? Que é aquela galinha gigante. A basilisco, é uma basilisco, né? É, eu acho que é uma basilisco. É uma basilisco? Não sei. É uma galinha dragão que. É muito... Solta bafos de fogo e pedra. Bafo petrificante. Isso é. Eu achei a criatura maneira, eu achei o conceito do universo maneiro, mas o que me pegou. Cara, até a personagem principal eu achei legal, sabe? Tipo, a personalidade das três, eu achei legal. Eu acho que elas vão ter uma interação maneira, pelo menos nesse primeiro episódio já tiveram uma interação maneira, você consegue já ver, baseado nesse pouco de cena que você teve já. Como é que vai ser a relação entre as três, a amizade delas que vai se construir e tal. Mas a trama é meio boba. O que você fala? Assim, o foco da série são os personagens. Tu tem muito mais desenvolvimento do personagem do que do mundo. E, assim, eu vou dar um spoiler de episódio. Tem um episódio pro futuro que se passa todo dentro da cabeça da Susie. Que é muito bom, tem muita referência nesse episódio, é muito louco. Então essa série tem aquele conceito de episódios mais diferenciados, né? Ele sofre do problema de ter episódios que são episódicos, sabe? Ah, sim, aquela série, o problema da semana, né? Isso, é o problema da semana, mas todos ali você tira alguma mensagem. Mas você diria que esse seria mais uma série infantil? Tipo, não no sentido de ser pra criança, mas no sentido de ser aquela mensagem de... amizade é importante, o amor existe, sabe? Eu acredito que seja mais de superação do que... Assim, a amizade sempre é importante em qualquer anime, né? É a parada. Mas é mais superação do que acho que foi outra coisa. Então é isso, né, cara? Mais uma coisa que você poderia falar sobre Little Witch Academy? Ah, eu espero poder ter vendido bem esse peixe, que realmente eu gosto muito da série. Então, Mario, antes de encerrarmos, pularmos para a próxima série, eu preciso saber de você. Você irá continuar esta caçada? Porra, eu reassisti o primeiro episódio pra fazer de novo aqui e vou assistir de novo. Porque como eu perdi muitas coisas na época que eu assisti, hoje eu vejo com outros olhos, sabe? Olha, é verdade. Depois que essa parada de você rever uma série que você não viu muito tempo... Você sabendo mais ou menos o que vai acontecer e tal, você consegue pegar mais coisas que na época que você estava vivendo pela primeira vez você não pegava. Não, até por causa de vivência, sabe? Você vivenciou outras coisas, então quando tu vê aquilo, tu percebe mais coisas. É como ver um filme com muita referência. Aí quando tu vai ver de novo, caraca, agora que eu tenho mais conhecimento, eu peguei essas referências. É tipo quando você vai ver uma série de adulto, criança, e depois vai assistir essa série quando você já é adulto, né? Assim, quando tu vai assistir Shrek 1 de novo, se você for ver agora. Quanto de piada correta tem? Tipo, tem muita coisa lá. Ah, entendi. Geralmente essas animações, elas são meio que abrangem todos os públicos, né? Essas animações pra trabalhar, tipo DreamWorks, ou até mesmo algumas da Disney, que você tem piadas pro público adulto também, que a criança não consegue pegar, mas ela se diverte igual. Agora, eu não... Cara, então, é isso que pega agora. Porque você disse que a série melhora. Você admitiu que a série, o primeiro episódio é fraco. Não sei se eu vou continuar caçando, cara. Talvez eu dê uma chance pra mais um ou três, um, dois episódios. Porque ela a gente não falou aqui, mas ela é curtinha. Cada episódio tem 24 minutos. Então isso. Você mata ela rapidinho. Porque uma Você assiste até o terceiro episódio e depois você fala de novo comigo. É, beleza. É o que eu vou fazer. E sabe se vai sair mais temporada, mais terceira temporada? Ou ela tá fechada em duas temporadas? Eu espero sinceramente que tenha uma continuação, mas... Assim, a história fecha, mas ela deixa algumas poucas coisas em aberto. Ah, cara, se a história já fecha, já me deu uma animada, hein? Já me dá uma animada pra... Assim, não tem um... Como que se chama a parada? Um gancho muito grande, sabe? Tem pequenas coisas... Um cliffhanger. Tem pequenas coisas que você gostaria de ver acontecendo, sabe? Uhum. Tipo, eu quero rever esse reencontro de personagens, o desenvolvimento da arte. Assim, você se apega aos personagens. Entendi. Então é isso, né, cara? Agora vamos fazer a nossa invocação satânica e vamos para a próxima série. Realmente. Sacrifica uma virgem aí. Sacrifica uma virgem. Sacrifica um ouvinte aí e vamos para a próxima série. Em 2018, alguns meses atrás, na verdade, algum tempinho atrás, é muito pouco tempo mesmo, a Netflix lançou a série que é uma, eu não diria spin-off, mas ela é baseada e ambientada no universo de Riverdale. Originalmente, iria sair pela CW, né? Só que diversos tipos de problemas e tudo mais. O mesmo criador de Riverdale, que é diretor de Riverdale também. Não criador, é o diretor que produz a série. Ele também produz a série da Sabrina e também dirige. Então você já sabe que vai ter coerência e vai ter aquele crossover gostoso que a gente gosta num futuro bem próximo. Estou falando do Mundo Sombrio de Sabrina. Sabrina, que originalmente era uma série de HQs antigas, né? Que também da série lá da linha do Archer Comics, ela saía para aquela série e tal, naquele mundo, naquele ambiente e tudo mais. E produzida nos Estados Unidos, né? Escrita pelo Robert Eguerra Sacasa. Ela é uma série sobrenatural de terror. Essa é mais de terror ainda, porque se você lembra, Mário, quando éramos mais novos, tinha desenho da Sabrina, já teve filme sobre a Sabrina. Não teve também... sitcom? Tinha sitcom dela. E também, isso que eu ia falar, e também tinha uma outra série produzida, mas na pegada de comédia, que também era desse universo da Sabrina, mas nenhuma delas retratava de fato a essência dos quadrinhos como esse filme retratou agora, esse filme não, como essa série retratou agora no Netflix, por se tratar de uma parada mais sombria e que em alguns momentos chegam a ser até mais gore, né? Agora falando sobre um pouco sobre a série, ela conta a história da Sabrina, uma jovem bruxa, né, que está prestes a completar seus 16 anos e tem que entregar a sua alma ao Satã. Mas diferente do que as pessoas falam ou podem pensar baseado no conceito de satanismo, o satanismo aqui é abordado de uma maneira mais sátira. Eu diria, meio cômica, porque você tem uma inversão dos personagens. Quando eles não falam, tipo, ai meu Deus, eles falam, ai meu Satã e tal. E não tem uma... Na realidade é uma religião. Eles chegam a explicar que, como tem bruxas que tem, tipo, os dois lados. Tanto o lado da luz quanto o lado das sombras. E aí, elas que seguem o lado das sombras são ligadas ao diabo. O Baphomet, que eles chamam. Eles fazem um conceito aqui que é, tipo, pra mostrar, assim, que... Olha, gente, não é porque é Satã que é do mal. Aí eles até chegam a fazer uma piada ou outra, uma brincadeira, dizendo que o catolicismo ele meio que deturpou a história de Satã, que na verdade é um personagem ruim. Mas a gente vê no decorrer da série, no decorrer dos episódios, e até mesmo apresentado nesse primeiro episódio, que não é bem assim que as coisas são. Realmente, a criatura é malvada e tal, e a Sabrina... Pô, é o diabo, né? Afinal de contas, é o diabo. E a Sabrina meio que se torna... Ela dá pra se tornar uma rival e uma pessoa que vai, entre muitas aspas, defender a honra e a bondade, né, cara? Mas, enfim. Agora nos traga as sinopses desse primeiro episódio, Mário. Vamos lá. Sabrina, ela está passando por uma fase que ela vai passar pelo batismo sombrio, que é quando ela vai assinar o livro, onde ela vai vender a alma dela. Não é vender, mas entregar a alma por poder. Ela entrega a alma por poder. É, tipo, ela é meio... Isso é meio que o batismo. Ela meio que seria batizada. Só, porém, ela vai ter que deixar tudo o que ela conhece do mundo mortal. Os amigos, o relacionamento dela, a escola. E ela tá muito conflitante ainda. Ela não sabe se ela realmente aceita o batismo, mas é algo que os pais dela queriam que ela fizesse. Assim, os pais dela morreram e ela vive com as tias. E as tias, todas elas fizeram o batismo. Até o primo dela, que mora com ela, fez o batismo. E tudo indica que é tudo, assim, é montado pra ela também seguir a tradição das bruxas. Porque a família dela faz o batismo desde muitas gerações atrás. No primeiro episódio ela, assim, ainda é conflitante, se realmente faz o batismo ou não. E é apresentado também uma vilã. É Madame Satã, né? Que depois você mais pra frente você descobre quem ela é, que ela revela a sua identidade, mas isso é mais no final da temporada. Eu acho que pelo nome você identifica. Ela é interpretada pela... ela é interpretada pela Michelle Gomez. É, vale lembrar que a atriz que faz a Sabrina, que é a Kelma Speak, Spica, eu não sei falar o nome dela. Ela realmente, ela parece muito com a Sabrina nos quadrinhos, cara. A atriz, ela tem o mesmo carinho. Eu não sei se você chegou a ver a Sabrina nos quadrinhos, ela chega a aparecer na introdução da série. Na abertura, elas aparecem os personagens dos quadrinhos e tal. E eu achei ela muito parecida. Aliás, todas as atrizes ali, atores, eu achei legal. Apesar dela parecer aquelas séries meio adolescentezinhas, né, cara? Não, essa Sabrina, ela tem uma cara de filha da puta. A atriz, ela passa uma sensação de... Pô, essa Sabrina parece ser muito filha da puta. Parece aquela garota que vai te fuder. ela se passa por boazinha, mas ela vai te fuder, né, cara? Isso. É, mas eu gostei disso, cara. Vale lembrar também que ela, nesse primeiro episódio, a gente tem a interação dela com o elenco que vai contracenar com ela durante a série toda, que é as duas tias dela, né? A Hilda Spellman e a outra tia, que é a Zelda Spellman, né? Que uma interpretada pela Lucy Davis e outra Miranda Otto. Não é Link Spellman? Nossa senhora... Não, porque ela é a mulher, então é Zelda. Mas Zelda é a mulher e Link... Ah, não, eu confundi a piada. Nossa. Puta que... Fez a piada errado. E fez errado, parabéns. Fez a piada sem graça e ainda fez a piada errada, tá de parabéns. Porra, eu tô cansado, é o calor. É o trabalho, né, cara? É o calor. Calor, porra, cara, deve derreter o meu cérebro. Porra, por Satã, cara, tá muito quente esses últimos dias. Mas agora é sério, cara. Ela interage com as duas amigas de escolas delas, né? Uhum. Que uma... Agora eu esqueci o nome das garotas, que eu também não tô achando aqui na pauta. Mas uma tem uma habilidade, que é revelada mais à frente. E a outra amiga dela, que é lésbica. E nisso ela também tem um namorado, que é interpretado pelo Ross Leach, que é o Raven Kinkley. Uhum. Como é que é? É isso aí. Eu não sei. Raven Kinkley. E o primeiro episódio é isso que o Mario falou, já em resumo. É ela tendo que decidir se ela vai ou não entregar a vida dela ao... Dedicar a vida dela, né? É, dedicar a vida dela ao poder e ao Satã. E se abandonar, e ela passa o episódio todo nessa... Nessa corda, né? Nessa balança, se vai o que ela ganha com isso, o que ela pode perder e tudo mais. Agora, cara, falando sobre opiniões sobre o episódio da série em si. A série, cada episódio é grande, né? Cada episódio tem isso cerca de uma hora e pouquinho. Pelo menos esse primeiro episódio, ele tem quase... É quase um filme, né? Esse é bem grande, é 1h08, né? Uma hora e 10, quase e tal. Os outros episódios têm um pouco menos de tempo, mas ainda assim são episódios bem grandes. Ela tem atualmente uma temporada e ela tem 11 episódios, sendo que 10 da temporada normal e um episódio extra bônus que foi lançado agora em dezembro, o especial de Natal da Sabrina, que se passa no Natal, contando o Natal dela e tudo mais, pra quem ficou com o gostinho de quero mais da temporada. Mário, sua opinião sobre a série? Então, eu assisti dois episódios com a minha namorada, eu falei assim, eu vou ver mais, vamos assistir só juntos, tá bom? Aí no mesmo dia ela chegou em casa e assistiu tudo. Foi no... Caralho, é o companheirismo de namoro, né, cara? É isso aí. Até hoje eu não terminei de ver a série, tô demorando, eu tô enrolando na realidade. Ah, você ficou putinho? Não, é porque eu tenho uma coisa com séries completas da Netflix, porque já tá lá, sabe, não vai fugir. Eu não tenho pressa. Como uma coisa, tipo, como eu assisto animes que sai semanal, eu fico, caraca, eu tenho que ver o próximo episódio no dia que sair, né? Então eu fico mais ansioso porque, né? Não tá tudo lá. É o efeito contrário com você, né? Por se tratar de uma série que já tá lá, você perde a vontade, tipo, depois eu vi essa merda, já tá aí. Então, mas você vai me explicar uma coisa. Eu assisti a série e fiquei confuso com a linha de tempo. Em que ano que se passa? Porque eles têm notebook e celular, mas age como se fosse 1980. Cara, eu acho que se passa nos dias atuais, sim. Só que, como é uma cidade muito do interior lá dos Estados Unidos, ela se passa em, acho que em Vancouver, né? Eu sei que é uma cidade, acho que é em Vancouver. Eu sei que é uma cidade bem, bem, bem interiorzinha e tal. Ou ela se passa no Canadá? Cara, eu não sei, é porque eu tô vendo aqui as localizações. Vancouver é Canadá, não é? Ela se passa... Vancouver é Canadá. Caralho, esse é o Alan, assim, o cara do. É o cara Senhor do português. 10. Cara do português, não, o cara da geografia. Caralho, tá de foda. Esse é o Alan, o cara da língua portuguesa, falar direitinho. Mas enfim, esse é o filho da puta que tá escrevendo o livro. Mas enfim, cara. Eu acho que é proposital essa parada de ser um ambiente mais recluso. É igual. Cara, eu vou me arrepender muito de fazer essa citação. Mas é tipo no Crepúsculo também, que se passa aí nos dias atuais e o ambiente da cidade parece que é tipo mega antiga e tal. Mas eu acho que é muito, eu acho que essa impressão que você tá tendo, Mário, vem muito do fato da maneira que a série é filmada e produzida, sabe? Como não, eles querem passar. É por causa dos acontecimentos mesmo. Quando na escola tem o preconceito com a amiga da Sabrina. Que ela se veste de menino e as pessoas zoam ela, tipo, que hoje em dia é uma pauta muito falada e tal. Tá na boca de todo mundo. Então... Cara, mas essas cidades mais interioranas, eu não sei aqui no Brasil, né? Mas o que a gente é apresentado nas séries lá de fora é que o preconceito ainda é muito enraizado lá, cara. E essa série eu gostei dela, porque ela bate muito nessa tecla do feminismo, do Mulheres do Poder. Ela trata de homossexualismo, né? Ela fala sobre. Por exemplo, uma das personagens principais lá é uma mulher negra. E, tipo, tem muito negro nessa série, sabe? E é normal. Eles não ficam fazendo. Como é que você fala? Como é que eu posso falar? Um personagem, aquele ali é o personagem negro da série, sabe? Tipo, ela tem um primo dela que é negro, ela tem amiga dela negra e tal. E outros personagens que vão aparecendo, como coadjuvantes e tudo mais. Tem personagens de sexualidade diferente, como essa amiga dela, que também é uma das principais. Ela é lésbica, né? E cara, eu acho legal essa parada de... Elas abordarem assuntos atuais, sabe? Ela fala de machismo... Uhum. Por exemplo, o diretor da escola dela lá, que é um mega escroto, cara. O cara é um mega filho da puta. É um mega escroto e tal. E eu acho isso maneiro, cara. Essa subversão. Eu cheguei a ver um canal no YouTube que fala que Sabrina, muitas vezes, ela chega a tá até de estupro. Mas não no sentido mais literal da palavra, mas muito em metáforas. Que é sobre a obrigação, obrigando a mulher a fazer algo que ela não quer fazer, sabe? Uhum. Tipo... É meio que uma forçando a barra. Ela já disse não, e mesmo assim eles continuam forçando a barra e tudo mais e tal. Sim, sim. Principalmente na parada do batismo dela. Isso, Eu vi essa série junto com a minha namorada, a gente assistiu ela toda. Ela, a gente viu a série, a gente demorou quase, foi 2 dias, né? Ela tava aqui em casa, a gente passava a nossa noite assistindo Sabrina, que a gente é virgem. Somos virgens e passamos nossa noite assistindo. Vocês são católicos. Você não, é de castidade? Não. Eu não sou, ela não é católica, não. Ela é outra religião, mas... É, sim, tipo isso mesmo. A gente passava nossas noites assistindo Sabrina. Mas... não me arrependi. Foi legal. Eu gosto dessa série. Eu gostei muito desse universo, do universo apresentado aqui e tal. Pretendo continuar a assistir a segunda temporada quando sair. Nossa, já tô falando já que eu vou caçar essa série. Então nem precisa me perguntar depois. Pretendo continuar. E me despertou interesse por Rivendell, cara. Porque como eu falei antes naquela... na explicação sobre a série. Como é uma série derivada do mesmo universo... Eu acredito que não seja derivado, mas tem referências que mostram que sigam no mesmo universo, assim como o J.J. Abrams, ele botou no Cloverfield Monstro e no Star Trek uma marca de bebida que tá naquele universo, tipo, é uma referência do diretor, sabe? Eu acredito que seja mais uma referência, pode acontecer no mesmo universo do que ser uma... Não, cara, eu não acho que não. Literalmente porque... um spin-off, sabe? Não, cara, eu acho que não, porque, como eu falei, o produtor e o diretor da série é o mesmo, da CW da... Ele pode referenciar a obra. Não. Olha só, como eu falei que nos quadrinhos são séries que se passam nos universos e conversam e tal, meio que já foi confirmado que essa série... que as séries vão chegar a fazer um spin-off. A Sabrina pode aparecer na temporada e tal. Até porque tem personagem do Rivendell que aparece na série da Sabrina. Como eu não assisti Rivendell, eu não sei quem é. Mas eu assisti um vídeo, fui review sobre a série e tudo mais, né? E ele chegou a citar os personagens que aparecem na Sabrina que também aparecem no Rivendell. Uhum. E personagens que são falados e tudo mais. Então eu não acho que não chega a ser uma referência, tipo, like a Stan Lee aparecendo, não. Eu acho que são realmente, se passam no mesmo ambiente, sim. Pode ser que não seja um spin-off, né? Que seja só séries ambientadas, mas elas realmente têm aquele compartilhamento bacana que a gente gosta de assistir nas séries da Marvel. Mas enfim, cara, você vai continuar a caçar Sabrina? As aventuras malucas de Sabrina? Vou, mas assim, eu tô só observando, anotando e estudando. Estudando o inimigo, né? Estudando o inimigo, pra quando for caçar mesmo... Oxi! Que Oxi é esse? Você não é nordestino, caralho! Mas eu sou globalizado, cara. Bami! Biscoito, né? Biscoito? É. Como é que é? Tem aquele. Cara, peraí, calma, vamos parar, que a gente tá fazendo muito. A gente tá... O nosso público nordestino vai ficar meio ofendido. Caralho, o que eu faço? É só o Oxi, cara. É, tem o... eu gosto do. Baixo daí, como é que é? O daí eu gosto. Eu gosto de usar macho. Eu falo muito macho. Eu escutei muito Rapadura Cash, aí eu comecei a falar macho. Mas não sacaneando, é meio que eu absorvo as culturas dos podcasts. Mas a gente é um brasileiro, é um povo multicultural, pô. Multicultural, é verdade, é verdade. Aí o cara fala assim, bate! Oxe, mãe! Agora isso, a gente, cara, para, a gente já perdeu muito foco aqui, cara. Vamos direto pra... Virou quase um HunterCast. Virou quase um HunterCast, é foda. Não pode ter nós dois no mesmo cast, que acontece, a gente perde foco. É, total. Ai. Vamos agora dar os recados finais pra gente acabar com essa porra. Sobe a música. E agora vamos para o momento dos finais do primeiro disparo. Vamos dar nossos recadinhos como é de padrão dar. Mário, vamos falar sobre o site para Nerdia, onde as pessoas podem escutar diversos podcasts semanal agora, como o primeiro disparo, que saiu na segunda-feira, e todas as quintas e sextas, se eu não me engano, sai o Nerd Maratonista, onde o Nerdmaster analisa junto com você, episódio por episódio, uma série. Você, que ele tá fazendo eu agora. Ou você, ouvinte? Você que embaixaram o programa, cara. Ah. Tá lá. E também aqueles que querem nos ajudar com a manter o site vivo e a manter os casts rolando, pode nos contribuir junto com o Apoia selado para a Nerdia. Use o PicPay para você nos adiantar, pode pagar por PicPay, então é fácil, é rápido e você nos ajuda muito, podendo interagir e participar no grupinho do Telegram com os podcasters. Agora finalmente a gente pode falar que é podcaster. Acho que depois de 2 anos, acho que a gente pode se dizer podcaster, né, cara? Então, eu ainda não tô no grupo do Telegram, né, gente? Não tá me excluindo. Ai, não tava querendo que é, mas enfim, cara. É, mantenha esse episódio vivo, então comente aí no site uma série que, o que você achou dessas séries, se você viu Little Witch Academy ou a série da Sabrina, e nos indique série para trazermos aqui para vocês nos próximos programas. Quem mantém esse site vivo e quem mantém esse podcast rolando eternamente são vocês na área de comentário. Eu tô apontando pra tela do computador, pra vocês, ó. É, pra vocês. É, fazemos um apelo aqui, como a gente sempre faz todo o cast, apresente o Primeiro Disparo, que é um podcast mais curtinho, e esse é um podcast que já abrange já uma população maior. Temos no Spotify, então você pode assinar... Estamos no Spotify? Estamos no Spotify, você pode assinar o canal do Paranerd lá no Spotify de graça, você não precisa nem ter pagar o Spotify para poder ouvir podcast pelo Spotify, então você pode assinar o Spotify no celular da sua mãe, celular do seu amigo, e mostra pra eles os podcasts aqui da casa, e seja feliz. Lembrando também que o Paranerdia e o HunterCast e o Mangaki saem com o Dudé, né? Agora que nós temos dinheiro, temos que manter o HunterCast mensal, ainda não saiu o cast, mas vai sair, até o final do mês sai o podcast. A gente gravou mais um Taberneiro que ficou muito engraçado. Esse com... Não, o Mario não tá presente porque o Mario esqueceu que íamos gravar, então ele decidiu sair com a namorada dele. Tudo era mais fácil quando ele era um virgão que gostava de Jojo. Então, eu ainda gosto de Jojo, né? Eu tinha que encaixar Jojo uma hora, porque você tá aqui, cara. Ih, tem que fazer estranho. Tem que... eu tinha que encaixar o Jojo uma hora, né? Ah, é, lembrei aqui, antes que eu esqueça. É, procura lá o Rafa no Banco de Cérebros para você conseguir edições para o seu podcast ou um podcast de algum amigo que tá querendo começar um projeto. O Rafa cobra baratíssimo. E ele tem uma edição de muita qualidade, então... Pode falar isso, o trabalho do cara. Não, ele cobra... Ele cobra justo, pessoal. Ele cobra justo. Não é igual certos outros... Certo, eu não quero citar nomes, mas certos outros editores que cobram caro pra caralho, um programa pequeno, mas tudo bem. Ele cobra um valor honesto, justo, e ele entrega no prazo, e o cara é de qualidade e responsabilidade. Lembrete que esse podcast não foi editado por ele, por isso está uma merda. Mas você pode escutar edições do Rafa lá através do HunterCast ou do Primeiro Disparo, ou escutando qualquer um mais um Taberneiro que a gente gravou, ou até mesmo o Mangaki, que você vai conferir a qualidade da edição que o cara faz. Então é isso, né, cara? Mais algum recado? Eu acho que nós devíamos tentarmos entrar no Google Podcast. Tem, a gente tá lá no Google Podcast, não tá? Tamo em tudo. O Google Podcast é de verdade, sim, só. Ah, olha aí, então vamos tentar, vamos ver isso aí. Enfim, né, terminamos aqui mais um episódio, obrigado por todos e diga tchau, Mário. Ah, eu gostaria de fazer uma autopropaganda. Você, ouvinte que conhece Foxhole e é um jogador dos Wardens, eu criei um clã Warden BR, então precisamos de ajuda, sabe, para deter os colonistas sujos. Então se junte à nossa luta, porque... Você tem que começar a usar o nome Hunter, cara, pra poder incentivar as pessoas a participarem. Senão eu não vou deixar ela participar de nada, gente. Não, siga o Mario, siga o HunterCast. Mas enfim, não, vai lá no jogo, sim, dá uma ajuda pra guilda do Mario, que ele tá precisando, e joga junto com o cara, e quem sabe você não faz amizade com esse tipo, filha da puta. Link do Discord vai estar na descrição. Link do Discord vai estar na descrição. Você vai botar mesmo seu link do seu Discord na descrição? Sim, vou deixar o convite do Discord do servidor. Olha aí, parabéns, hein, cara. Você é muito maluco, mas tudo bem. Não me bota pra falar com ninguém. Lá é só pra organizar e matar o Colônios. É, eu tô brincando, gente. Eu tô sacaneando. Mas agora acabou, né, cara? Acabou o recado? Acabou o recado? Então é isso, né? Então dá tchau, Mário. Tchau, Mário. Puta que pariu, que cara velho. Terminamos aqui mais uma edição do Primeiro Disparo. E até semana que vem. Obrigado.